Não, não tá de brincadeira. Se eles tentar acabar, vai comer. Tá ligado com o bagulho aqui, é doidão. Você não tem medo, cara? Eu só tenho medo de Deus, mano. Não tenho medo mais de ninguém, só de Deus só. Cala a boca, tio, cala a boca, tio, cala a boca, tio. Sangue no olho, respeito menor, ó. Respeito menor, ó. Cala a boca, tio, cala a boca, tio, cala a boca, tio. Sangue no olho, respeito menor, ó. Respeito menor, ó. Tô cansado de ver minha coroa na merda, o remédio acabou. Sem mobilete no gueto é o terror. Liga o SAMU, me ajuda, doutor. Não deixa ela ir. Hoje com 17, sangue no olho, é o pique daqui, é o pique daqui. Não jogo pra perder, quero os cash na conta. Pelos niggas que se foi, pelos niggas que se foi. Dinheiro do cofre, é mesada, devolve. Aciona os menores, moleque sem vó. Soldados do gueto, eu quero respeito. Funk é o cinema, eu vivo a real. A tinta é vermelha, os boy passa mal. Cala a boca, vadia, senão funeral. Lembra do Jack, do Billy, do John, que os tira tirou, enganado o irmão. Lembro dessas fitas, eu fico monstrão. O radinho tocou, não falha quadrada. Faça oração, me chama um problema, jornal de cuzão. O menor dos 14 anos. Cala a boca, tio, cala a boca, tio. Sangue no olho, respeito menor, ó. Respeito menor, ó, ó. Lá embaixo o asfalto é a pista, aqui em cima a cidade que brilha e a lua ilumina. Antes de ir pra rua com ferro na cinta, meu corpo flutua, minha mente maquina. A vida doida, doida mesmo. Beba pra tu ver uma taça de veneno. Corpo na esquina, um pouco de dinheiro seguindo a neblina. Agora um bom exemplo, começo pelo carro, desce dessa porra. Passo celular e o número da conta, sigo a milhão na rota pelo centro. Vou passar no banco, fuga do estacionamento. Vou deixar a nave e os B.O. Só confio na fé e não vou temer. Quanto vale viver, quanto vale morrer, quanto vale tá aqui sem ninguém me prender.